Ministério da Saúde, Governo Federal. ZYJ 475, 1320 AM, a emissora do povo de Deus. Você está em 1320 AM.